eletrostática, porções multifacetadas do espectro sonoro. Um programa de Ricardo Carvalho. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Eletrostática. Como vem sendo habitual, todos os domingos entre a 1 e as 2 da manhã, aqui na antena da Rádio Universidade de Coimbra, ainda em formato podcast, a partir de eletro-estática.blogspot.com. Primeiros sons desta emissão vão para Asmus Tichens, o álbum A Manga. Por aqui ficam os sons de Tile Manga 1A. Mais uma vez, boa noite e sejam bem-vindos. Thank you.

Os primeiros sons desta emissão de eletrostática foram então para Asmus Titchens, depois ainda os sons de campo de Chris Watson acompanhado de BJ Nilsson. O álbum chama-se Storm, por aqui Austerweger. Depois o nipónico Toshiya Tsunoda, numa edição de uma editora portuguesa, a Sir Records. Procurem então no Google por S-I-R-R Records. Uma vez que o endereço web desta editora é algo complexo para estar aqui a soletrar quase, pesquisem então no Google por S-I-R-R Records. Editora portuguesa de música eletrónica, que tem vários temas que podem ser ouvidos e retirados da internet. Caso deste que ouvimos por aqui, Scenery of a Fishing Port, Fragment. O álbum chama-se O Respirar da Paisagem. Continuamos ainda com os sons da editora Sir. Desta feita, Paulo Raposo e Carlos Santos, aqui com Ínsula Tulcâmara. Depois da parceria entre Paulo Raposo e Carlos Santos, ficamos ainda com mais um tema lançado pela CIR, que vai tendo algum destaque nesta emissão de hoje da Eletrostática. Ouvimos então Yannick Schaffer, as construções de Black e Moore, depois a remistura dos Mountains para Where Do You Go Home To, os Explosion in the Sky, All of the Sudden I Miss Everyone. Nesta emissão de Eletrostática continuamos agora com Snow Airport, o álbum Slumber Tides de Greg Haynes. depois de Snow Airport, o álbum Slumber Tides, de Greg Haynes. Ouvimos ainda Music to Fall Asleep, um registro de Climic, do ano de 2006, accompanying Guilty Thoughts of Unauthorized Candy, o tema que passa por aqui de Climic. Altura agora de visitar o novo registro de Sylvain Chauveau, mais uma edição pela Type, uma banda sonora desta feita. Chama-se Nuage, por aqui. Vamos ouvir o excerto Andrea's Hands, parte 2. Thank you. Depois então de Sylvain Chauveau, a banda sonora, a autoria deste francês, o álbum mais uma vez um lançamento da Type, chama-se Nuages, ouvimos o excerto Andreas Hands, segunda parte. Espaço para Akira Kozemura, o tema chama-se Terminal, faz parte de uma coletânea da Room 40. Thank you.